essa embarcação interestelar. Sou um barco sem rumo, navegando o universo. No infinito permaneço submerso. Buracos negros superei, esse cósmico barco eu naveguei. Esse cósmico barco eu naveguei. Essa embarcação interestelar. Depois deixe seguir a caravela de aço, navegando as correntes do espaço.